de contar tantas estrelas, algumas nos olhos guardei. Se lágrimas não brotaram, por dentro de certo chorei. Varar caminhos onde as porteiras não limitam sonhos, nem são cativos os que são sozinhos. Meus olhos teimam em beber estrelas. Breu celeste onde a lua navega, e a arrogância de um rastro cadente que até parece cair das macegas, que até parece cair das macegas. Sabe, os meus olhos querem mais do que minha alma pode conceber. Me basta um rancho só beirando o rio e o amor de um bem-querer. Deixar esperas por sobre as águas deslizando a proa, cevando sonhos no bater dos remos, rompendo auroras dentro da canoa. Navegar por entre calmarias, quando a canoa singrar outras águas, de um mar distante que ainda não conheço, deixando o rancho, sonhos e as mágoas, deixando o rancho, sonhos e as mágoas. Quem sabe, os meus olhos querem mais do que minha alma pode conceber. Me basta um rancho só beirando o rio e o amor